Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. DJ Tom Máximo, Tom Máximo, Máximo. O The Number One da saudade no Pará. Festa do trabalhador tem que ser assim. DJ Tom. Aí, Casota. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, olha, espetacular! Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. DJ Tom, todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não. Mas agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Meu amigo Vinícius Saudade, ele e a Tamara, está aqui comigo, um abraço do Tom. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Empresário Amélia Garcia já tá na área. Ainda está. Vários baldes e baldes aqui com essa gente da Marion. Todo meu carinho lhe entreguei ao exprimo do show, aí da Sacramenta. Me faria ter. E o grande Polaco e Cia com Wagner Ribeiro. Enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Como é que é? E agora vem você. E que é? Quero que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa. Aí, DJ Tuma, toca mais uma na carroça. Festa do trabalhador aqui no Casota. E o homem da Lu começa naquela saudade de luxo. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Uhul! Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Meu amigo Chave Show, ele e sua esposa, toca, tá aqui comigo, valeu! Sua música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Deixa eu abraçar aí os amigos de Cachoeira do Arari, Raul, Zambev, Marajó e o DJ Diego, fantástico! Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música. Amigo Bolão da Assembleia. Nosso passado. Aqui com a gente, seu filho DG. Cada um aí da pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais amou foi. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Saudade de luxo. É minha história. DJ Tom. Meu amigo Ney do S. Coelho. Tenho medo de não suportar. Olha mais uma vez o seu retrato. E aí, Maxi? Eu não precisaria me importar. E o quadro? Com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. E amigo Toninho, isso aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Toninho? Pode falar o nome do homem. Faço o que posso pra esquecer. Zezinho! Que um dia eu também. Zezinho do importado da pedreira. E a primeira dama, Juliane. Beijos de mulher. Que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar. Pra quê? Pra não mais sofrer. E a equipe cai na brecha. Um abraço pra vocês. Estamos aqui. Gerente Max aí do Mega Real. E a Ingrid, junto aí com o empresário Daniel da Marambaia. E a Ellen Martins, o Bill do Barreiro. O quadro da parede eu vou tirar. DJ pra não mais sofrer. Tom. Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. As irmãs do DJ Jarilho tá na área. Uma saudade imensa. Presta aqui do Tom. E ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Luke do Furacão do Pop e o Wendel do Marajó. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez. E aí, Brunel, tudo bem contigo? Meu coração. Agora tu fala, né? Tá certo. Aqui que eu te pego, viu? DJ Tom. E aí, Sandro? Quando passo na esquina e vejo a... Meu amigo boneco da Marizia e a professora Águida. Eu ainda criancinha. Cadê o contador? E ali brincava com meu irmão. Mas o Alexia, sua esposa Rubi. Aí dos camaré. E de lá caramelos. Eu saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Rua, oh rua, rua da recordação. Meu amigo HD, HD da GDP. Homem que representa a GDP na luxuosa. Fez presente em meu coração. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidar. Meu amigo Júlio dos Caramelos, tá na área. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava. Meu amigo cantor Valdo Lima tá na área. Corria. Mundo apaga a luz. Pra me arrumar, já já vou. Provar, vou fazer uma onda aqui com o Valdo Lima. Ficava esperando a hora chegar. Morrendo de amor e desejo. DJ Tom. O filme era triste sem ter você. E eu nunca. Meu amigo Carlos de Matrix. O homem que faz um pão gostoso no Marex. Tá na área. Você vive. Tudo que faz. Anderson da GDP e o Louro do Vero Peso e o Franciel da equipe Sharks. O Netinho Pedrão. Hoje ela me enganou e deu uma coxinha de frango. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquela canção me fez recordar. Eu te convido. Sobre André, pra gente Luciane. Você outra vez passeando de carroça. Jurava. Aí, Tititi! Ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Marajó da virtude. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Direto dos Campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Você por perto. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. É sim ou é não? Não. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de mim. Meu amigo Baldinho da Vila do Arca, um abraço pra você, garoto. Vai! Não. Não vai embora. Não, amigo Arthur Oliveira. Mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Olha o meio de boy. Suportaria. O olho do Frangini é brilhante. Longe de você. É doido. Já sofri demais. Já cansei de lhe perder. E da minha Ingrid de bronze. Você e claro, você aqui comigo. Um abraço do Dom. Ele aí, o. Vou seguir seus passos. Já vou bora, pegar já no já pé. Já ai. Na época ele tava louro, né? Pra não lhe perder. E o Arthur Oliveira, Kleber Lima, passeão de carro. Fazer de tudo pra não me perder. DJ Tom. DJ Everton Mix, tá na área. O homem que cuida da caixa preta e do baú de luxo. Já por aqui na carroça, obrigado. Você pode até. O homem da van tá na área. Achar que não é certo, mas eu vou ficar. De Menege pra Luiz Progênio. De olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. queria entender, DJ Tom, que você não me amava, acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. E aquele amor? Que todo amor que eu tenho. Atenção, garçom, não chega aqui com o bigode. O homem que comanda o meu peso. Aí, garçom! Não tem valor pra você. Aí, Luciano! Não chega aí no bar do professor. O que você quer? Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, agora Máximo. Não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. E as megas tops! Jebra aqui, um abraço aí, o Japa CDs, junto aí do seu primo Emerson, do Marex. Um abraço! Bora que a roça é festa aqui ao meu lado. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber, que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Sempre assim, fugindo do amor. Esse Mara também, isso aqui comigo. Tudo, um abraço do Tom. Hoje eu quero fazer um CD de saudade aqui. Cuidado, amor, acontece, não vai avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira. Além de Tom, toca mais uma na carroça. Recordar. Com o passar do tempo, a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. E o Casal Gisele, a minha mãe me mostrava. E o Bilu do lado do bar, os que eram de amor, do Mano, e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido e complicou minha vida, fechou minha estrada. Me sinto perdido. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, meu amigo Alan do Chute Certo. E saudade é o que sinto. E o Campelo também do Chute Certo. E a primeira dama são ao lado hoje. Os amores. A festa do trabalhador. Vão logo embora. Luxuosa Carroça da Saudade. Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança. Deixa, menina do acampamento. Até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado. Não adianta esperar quem não vem. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores. Aniversário do Átila, dia 26, tá chegando, né, Átila? Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo. Toca mais uma na carroça. Sedição de saudade aqui no Casota, na festa do trabalhador. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Meu amigo Renato do Tacacá do Renato. Enquanto eu estou me esperando. E eu fui lá e é uma delícia. Minha alma está queimando deste fogo abrasador. Às vezes eu recordo. E aí, menino? Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho. E amiga Nanda, agora ela é carroça, é festa. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Parceiro Deguinho, Mauro e a Nenê, está aqui comigo, um abraço. Está quase. Luiz Henrique! Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Meu amigo Neguinho, Mauro, a Minéria, está aqui com a gente, um abraço. Céu é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofre. Festa do trabalhador. Já já depois do CD de saudade, vou tocar no 12. Estou me esperando, minha alma está queimando. Silva da Marambaia. Deste fogo. Esse é trabalhador. Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Tom, tom, tom, tom, tom. Estou quase morrendo de vontade. E o Emerson Dílio do celular, um abraço. Seu corpinho. Orgulhosamente. Marajoara. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Meu amigo Santana, pobre da Marambaia, homem do Salgado, isso aqui com a gente, Hélio Ney do Escoelho. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, e nada, Alex, eu não acreditei. Da esquina do Caribe. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E a galera da Furacão de Murajá, conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Falei, né? Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Saudade de luxo, viu? Tudo que sobe na vida, no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Carine Luiz de Colares, um abraço. Abraço o Edson Barrão, Daniele, do Bigbeck e do Rock. Tem com a cara no mundo e me machuquei. Fecha do trabalhador. Tá solta. E hoje eu dou ao seu filho conselhos. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. Se sente como eu me senti. Os badaladores. Todo no mundo. Chama aqui comigo. Um abraço. Me machucar. E então nas. Eu falei. Saudade. DJ Tom. Para ver, velha guarda. Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, meu. Nosso amigo Magrão, um abraço pra você. Helena, Helena, querida, eu queria te ver pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Aline de Tô, toca mais uma na carroça. Isso aqui é saudade de luxo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E o conto? Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. O carpinteiro, meu irmão! Amava a princesa linda da terra, mas tinha certeza. Esse boneco tá lagrimando. Nada era pra lembrando os tempos quando ele era carpinteiro, meu irmão. Aldo Coroa, tá certo. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo a mão. E a galera aí dos Jovens Salomão da Marambaia. Carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. E aqui o nosso parceiro Lúcio, Lúcio Cedês, você me amaria. Vende teu peixe, Lúcio, e com todo carinho. Esse peixe tá bom pra caramba. Olha, vamos ver o peso. Para acabar aqui, vamos ver o peso. Vamos eu, tu, Toninho, que é o maior serrador no Zero-Peso. Ele já mora lá. Meu amigo Arlindo está aqui comigo, meu patrocinador oficial também. Camis do Depósito, Caripunas com a Breves, a cerveja mais gelada de Belém é lá, viu? Vai lá pra te conhecer, viu? Tô, CD do Josias já tá na mão. Aquela sequência que tem tipo Anderson Melo, meu irmão. Família Glacial, um abraço pra vocês com carinho. A Vanessa, vovó, a Virgínia. Todo carinho, comigo casaria. Muita gente aí. Vai! Alô! Aqui até o gravador de CD fala, meu irmão. Você brincou demais com meu amor. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não, saudade, e fechou seu coração, me deixando triste no meu canto. E aí, vampirão? Abandonado. Eu sofri demais, não negarei, muito tempo por ti eu chorei. Amigo Leandro Paixão aí dos Malas da Cabanagem. Eu já não sinto nada com você aqui. Alô! Eu tô num baile da saudade, filho. Você brincou demais com meu amor. E aí, Bruné? O amor não é assim. Hoje você vem a mim. É? Imagina eu aqui pegando na boca, não. Agora não lhe quero mais. Amar você. Hoje a estrutura da carroça tá um buraquel, viu? Não fui eu que quis. Cuidado! Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Uhul! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Amigo Perito, ele e o Negrinho da Cobaju, tá na área. E disse que também ia torcer pro Brasil. Tom, tom, tom. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, e aí, Vanessa? O nosso sonho. E a família Glacial. Chorando ela me beijou e desapareceu. Mete o Pedrão. Vim embora. Chora, cor. Chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Meu amigo Humberto, ele seu grande amor. Como aqui comigo, um abraço, doutor. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Lúcio CDs. DJ Tom. Gente, estamos gravando aí esse CDzaço do Dia dos Trabalhadores aqui no Casota. Em meio a tanta, só aquele baile. Estádio lotado. Eu fui ficando. E Antônia? Ela tão apaixonada. Marricô! Um abraço aí, Wander. E enquanto se fez o Andarilho, carreira solo. Pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E aí, Leca? E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Chora, vai. Vim embora. Alô. Chorando. Mas o trabalhador dá valor. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza Tom Máximo. Perguntei a Bezerrante se o meu amor não vai. Taxista Mickey Yane agora. Os braços meus. Tom. E num murmúrio soluçante, a brisa e o Carlinho Louro, o Antônio da Vila da Barca. Vou seguindo a caminhar, não me canso de esperar. O amor que me deixou, que nunca mais voltou. Eu quero, e aí, Haroldo? Que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus e me deixou. E o Rafael Bodoski, do Vira Show, tá na área. Da saudade, junto aí do seu marido Japa Luxuoso e a Cris Araújo, o Heron Tenório, tá aqui! Chega de bola, Simone, Ney, Afonso, Dona Jesus, e toda a galera da Vila da Barca, o Anderson Meia. Luxuosa Carroça da Saudade. Mas é pai d'égua que tem gente que tá me olhando, falando que horas tu vai tocar a tua pressão. Calma! Primeiro deixa eu tocar essa saudade de luxo. Oi! Eu não sei viver sem teu carinho. Não me deixa, amor. Sou ave sem ninho. Ei, Mauro! Sem o teu calor, esse mesmo amor não tem mais fim. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Se tomou conta de mim, um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou. Ai, e a Patrícia? Só quem sofreu. Diretamente aí, de benefícios, o casal que dá valor. Entende como é triste gostar de alguém assim. E aí, você ama? Eu amo. Eu também amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre esse coração. Abre os braços, vem amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. DJ Tom. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Meu irmão, pelo amor de Deus! Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Abre os braços, vem me amar. Eu prometo me entregar como nunca me entreguei. E a saudade de luxo, Tom! Toca aí! Aqui é Lúcio CD. A noite cai. Leandro Paixão, Sandrinha, o casal apaixonado. Acende, e você se surpreende. Fala, gente, mais uma vez. Eu quero pedir aí para as pessoas não encostar na nossa estrutura. Tá ok? Tá vazando um pique de energia. Agora há pouco eu vi estrela aqui, então. Para as pessoas não se machucar, por favor. Não toque na estrutura da carroça. Porque tá vazando uma corrente de energia, tá ok? Será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto. Sandra da Cabanagem, um abraço! Eu te amo, te quero, te adoro, e vou lhe atender. Galera da Vila da Barca! Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero. Carroça da Saudade. Eu te amo, te quero, te adoro, e vou no bem. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, como é que é? A palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Tom, tom. Foi minha primeira vez. Máximo. Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me conte. O Calota, o rei da carne, são aqui. E me deixe, isso é tão natural. Não me queira mal. DJ Robson e o DJ Rodrigues são aqui comigo. Um abraço. E o Negão do Fusca. Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, e aí, Carla Matrix, a palavra me faltou. Só na mania aí, né? Até perdi Chichichi. E a família Glacial. E falar tudo que eu tinha a dizer. Aí, Henrique, disse apenas com um. Mete o Pedrão, amém, né? Foi minha primeira. Hoje tem. Isso eu não soube lhe beijar. Ai, ai. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. E ela mais linda ficou. E as meninas sem tristeza. Um abraço aqui do Tom. Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Não tem, né? O tempo passou. Meu amor, não sei porque ela com outro foi casar. Ela foi porque o cara tem a ponta. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Mulher não gosta de homem liso. Eu sou seu amado. Irmão da chuva. Amante, amigo. Um abraço. E os finais de semana comigo. E aí, Fábio Taxista? Porque de tudo ele tem. E o que que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E o que que tu tem? E ela quer bem. O que que tu tem? Não casou comigo, porque eu nada tenho. Deixa eu te amar só um pouquinho. Já já é nós lá no Beiro Preso, meu irmão. E a equipe Cai na Brecha vai ter a live deles com o DJ Josias, Fregília, Toninho e o Tom Máximo vai estar lá. Em cima do telhado, embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. O gato miau, DJ Fernando da Vila da Barca. Não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Alô! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia meus amigos eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Meu amigo Alci, aí Alci, não preciso. Só que depois de uma semana, meu irmão, aí mas depois de uma semana, o cara desbloqueia, quase morro de aí o cara vai atrás de vontade de aí o cara diz uou, uou, uou, não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Diz aí! Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? O gerente do locomotivo! Diz, fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Deixa acabar o dinheiro pra te ver. Viver sem você eu não consigo. Deixa acabar o dinheiro pra te ver só. Xananana. Deixa o cara não pagar mais as contas. E aí, meu sargento? A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E aí, Toquinho? E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. Já convidando a galera que dia 11 de maio tem DJ Tom Máximo e DJ Josias em Santa Catarina pela primeira vez, levando a nossa saudade, o nosso brega paraense em Santa Catarina. Dia 11 de maio, véspera do Dia das Mamães, eu, Tom Máximo e o DJ Josias em Santa Catarina, vamos estremecer Santa Catarina! Aí, Guilherme! E o Pirinho, o Raylon David, o Vinícius e a equipe Pau na Máquina do Depósito do Beijo Boy. Mas deixarei Pau na Máquina! viver sem você. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. E aí, cachorro? A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. E já é sábado! O Fete Saudade de Anani Dela e Carroça da Saudade, Cineral, Rubi e Pop Saudade no Recreio em Ananindeua. E você não pode perder, é sábado, Festa Saudade! E ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Nosso amigo Cláudio de Santa Catarina, isso aqui comigo, valeu! Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que... E dia 24 de maio, DJ Josias, DJ Tom Máximo no Rio de Janeiro, meu parceiro Bavá, estamos chegando em Macaé. Eu tenho muito medo de chorar. Dia 25 é no Rio de Janeiro, Josias e Tom. No tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver, aproveitar os momentos. Tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Que há tempos incertos, torna Lúcio CDs gravando tudo. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Aí também a Rafaela e a Michelene, está aqui comigo. E deixar tudo acontecer. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.